né? Coloca aí pra colocar isso, né? Caralho, R7! Eti o R! Muita putaria, né, Deivão? Coloca um box sacaninha aí, Deivão. Coloca um aí pra ritmar. Não, não, não, não, não. Coloca o de bandido, de band, pô. Isso, caralho. Muita putaria, porra. Tá preparada, filha da puta? Seja bem-vindo, só sequenciada, só ritmada, tá? É o tio R e é o Deivão, cara. Chegou o que tu mais queria, putaria pra gostosa. Hoje aqui na favelinha vai rolar couro com costa. Muita putaria pra essas mina mal criada. Muita sucessagem, então aperta a balançada, mulher. Que é hoje tua tarada. Hoje tu dá buceta pra tropa da marquetada, caralho. É hoje sua tarada. Hoje tu dá buceta pra tropa da marquetada, caralho. É hoje sua safada. Hoje tu dá buceta pra tropa da marquetada. Vai, vem se bucetando, vem se piriguitando. Vai, faz a posição que o R7 tá chamando. Vai, vem se bucetando, vem se piriguitando. Vai, faz a posição que o Devil tá mandando. Eu vou botando de catuca. Vou botando te catucando, eu vou botando te catucando. Nesse beat de malandro, eu vou botando te catucando. Vou botando te catucando, toma porra, caralho. Nesse beat de malandro, eu vou botando te catucando. Vou botando te catucando. Pra toda menina presente, o Deivão que vai mandar. Pra toda menina presente, o R7 vai mandar. Que ele vai penetrar, botar, vai penetrar, vai te botar, vai penetrar. Pra toda mina safada, o Deivão que vai mandar. Que ele vai penetrar, botar, vai penetrar, vai te botar, vai penetrar, botar, caralho. Ele vai penetrar, botar, vai penetrar, vai te botar. Tem uma que gosta de transar no beco, tá ligado, Deivão? Tá ligado, R7? Gosta de mamar no beco, então chupa essa porra. Ela mama no beco, no beco ela mama. Mama no beco, no beco ela mama. Chupa essa porra de pinto piranha. Chupa essa porra, vai, porra, vai. Chupa essa porra de pinto piranha. Chupa essa porra, ai, caralho. Ela mama no beco, no beco ela mama. Mama no beco, no beco ela mama. Chupa essa porra de pinto piranha. Chupa essa porra de pinto piranha. Chupa essa porra, chupa, filha da puta. Caralho, trepa com a xereca. Tu tá com o sujeito homem. Vai, sua filha da puta, joga você tá pros criada Marconi. Vai, sua filha da puta, joga você tá pros criada Marconi. Paga com a xereca tudo que você consome. Vai, sua filha da puta, joga você tá pros criada Marconi. Vai, sua filha da puta, joga você tá pros criada Marconi. Ela encosta pro baile do 12 do Singa. Fica loucona de droga de pique, então carimba. Carimba, carimba, carimba, buceta na pique, então carimba. Carimba, carimba, buceta na pique, então carimba. Carimba, carimba, porra. Ai, ela vai pro baile do 12 do Singa. Fica loucona de droga de pique, então carimba. Carimba, carimba, buceta na pique, então carimba. Carimba, carimba, carimba, buceta na pique, então carimba. Carimba, carimba, buceta na pique, então carimba. Carimba, carimba, carimba, porra. Seja bem-vindo, só sequenciada, só ritmada, tá?